Eu não sou Silvio Santos, mas se ligue na ideia. Você quer receber Bitcoin ou euro, filho? Vai começar no Xunha! A partir de hoje eu tô solteiro. A partir de hoje eu tô em água. Eu quero tomar meu uísque com a mulherada. E aí, novinha? A banheira de hidromassagem, tô com a neguinha. A Maserati deixei com a ruivinha. E a Lamborghini deixei com a loirinha. E aí? Eu não sou Silvio Santos, mas se ligue na ideia. Eu vou jogar nota de 100 pra todas elas. Vou no meu quarto, vou fazer uma plateia. Eu vou jogar nota de 100 pra todas elas. Eu não sou Silvio Santos, mas tô distribuindo dinheiro pra vocês hoje, bebê. Pra todas elas, vou no meu quarto, vou fazer uma plateia. Vou jogar nota de 100 pra todas elas. Eu já falei, vou falar de novo pra vocês, novinha. A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Portal do Arrocha. A partir de hoje eu tô solteiro. A partir de hoje eu tô em água. Eu quero tomar meu uísque com a mulherada. Eu sim, bebê, vai! A banheira de hidromassagem, tô com a neguinha. A Maserati deixei com a ruivinha. E a Lamborghini deixei com a loirinha. E aí, bebê? E aí? Eu não sou Silvio Santos, mas se liga na ideia. Eu vou jogar nota de 100 pra todas elas. Eu no meu quarto vou fazer uma plateia. Eu vou jogar nota de 100 pra todas elas. Eu não sou Silvio Santos, se liga na ideia, bebê.